5626, prossiga. Se não consultar com o senhor Quadrão Azul, senhor, é possível voar pílula pra mim? Dando pílula, 5626. Pronto, eu manterá 240 até pílula, ok? Levantiu. Obrigado. Azul 416, chama a torre agora 118-95, completa o ILS. 895, 4196, obrigado. Passaria de solicitar uma avião 60 como nível final para a vitória de conquista. Aguardo autorização do 160. Aguardo 223. Só aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 140 graus, 12 horas, ajuste no 05. Aguardando liberação, 4196. Alô, Tremi, 5240, livro na ECO. Caro 43, fica atento ao sinalizador, 5240. Sente, 5240, livro pela Kilo. Correto. Sente. 15. Do 2230, reautorizado, nível de voo 160. 2230. 160 por 2230. Azul 4116, pista livre autorizado, pouso, vento 140 graus, 12 horas. Ajuste no 05. Livre pouso, 4116. 3805, decola 1700, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 3805. Small 8, 1 West QSC, good day. Papagito para Cairu, mil pés, um minutinho para cópia. 0-3-2-0-5. Curso final, ali mantém o destino zero. Papavito, pronto, cópia. Para Cairu, no meu pé, corredor axé, decola no 7 com curva direita. Aciona 0124 no transponder, frequência do controle em 1208, a torre em 118.95. O quilo, Papavito. Livrar direito, 121, décimo 9. 219, livrar, 4116. O Papa Vitor. 283, acionou, 113 a bordo, Recife, 4 horas, 7 da tarde. Livre até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre em 1895, TAM 3283. Livre ponto de espera no 0, 1895, 3283. O 1394 está pronto para o táxi, 138 a bordo, Campinas, 3 horas e 20. Em frente, seguindo o TAM, sua frente. Ponto de espera, torre 1895, Golo 1394. Segue o TAM na cauda, lá no ponto de espera, torre 1895, Golo 1394. Cabeia 2D. Juliette Serra Novembro, prossiga. Informação passada, gente desce até o nível 110, jet serra na Papa Romeu Lima, chama a torre agora, 112.95. 112.95, grato, Romeu Lima. Salvador, trip 5, no EDG. 626, retorno sequenciamento esquerdo agora na Pro 205, limite localizador, desce para 2.010, MIG. Esquerda 305 até 2.000 para localizador, 5.200. Justo 05, triple Papá Romeu Lima. Está autorizado o Pato 4, vai reportar no solo controlado, Papá Romeu Lima. Portão número 10, está autorizado, reporte táxi, gol 924. Trono 0, pronto, 3283. 3283 ali, mantém piso no 0. É, mantém no 0, 3283. Total 99 no 4, decola 04, controle 120, decimal 8. 208, mano. Controle ao total 9914. Total 14, sobe 360. Mantém a saída da EL 9914. Mantém a da EL, sobe 360, 9914. Vamos ver as condições da presente voar rotatória. Que voa rotatória, desce para o 1500, 1500. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. papapá, Mike Gillette Romeo. Mike Gillette Romeo, prossiga. Carlos, unidade da rotatória para regação da bata, Jota, vez ao campo. Ok, Mike Gillette Romeo, autorizado prosseguir para a final do Angada Bata, reporte 30 segundos para o pouso na bata. 30 segundos para o pouso na bata, reportará uma vez. Torre Sotero Valutana, muito boa tarde, trupe 5626, passou cima, baixado e travado. 5626, uma boa tarde, foi autorizado pouso pisto no 0, vento no 50 graus, no 0 mais, ajuste 1 no 0 no 5. 1 no 0 no 5, ajustado, livre pouso, trupe 5626. Comei 394, só decolagem 208, controle 120.8, meu voo. 208, obrigado. Antônio Salvador, muito bom dia, 394, Tael, 1500 pés. Controle, gol no 394, bom dia, Tael. 4 para 3.60, vigilante. 3.60, vigilante, 3.60. Filho Papavito, autorizado táxi, reporte para ingresso da pista no 7, filho Papavito. Ok, permaneça em espera no setor, ok? Estou com a aeronave transportando em tempo para pouso no 7. Copia 6305. Para Guarulhos 360 autorizado. Decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, depois direto à posição bridge, onde intercepta até Zulu 16. Nesta rota até Bravo até Zulu, após DCP Trive, conforme o plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 12895. Seu transponder 5542 ou Xener 6315. Ok, então 360 autorizado, Guarulhos, decola da 10, curva direita, Dael, Leta, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, 13, prossegue de acordo com o plano. 208 é o controle, 1895 é a torre, 5542 transponder. Correto, informe e pronto, pushback, acionamento 6315. Combinado, na 13, na remota vai chamar. Obrigado. 205, então temos um helicóptero Hops 44, é o Mike Gillette Romeo, aproximadamente agora 2 milhas para pouso no pátio da bata. Web 557 na via, bom para 2015, confirmando para 3.000 pés. Informo, temos um helicóptero aproximando para o hangar da bata, o Hops 44. Uno 924, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Bravo, que Luiz, que dá presente, tome a proa da rotatória, aguardando instruções para prosseguir para a final do ano 7. Bravo, que Luiz. Papa Vitor, decola 1-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom volta. Grato, Vitor. Boa tarde, seu Papa Vitor decolou nas suas coisas. Ecos 1-9, após o pouso, prossegue o contato. Guarda, Aerostar. Ok, ciente, Aerostar. Então, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 50 graus, 08 nós. Ecos 1-9, aberto. Tráfico Luiz está autorizado a prosseguir para a final da pista no 7 como número 2. Tráfico precede ao Eco Zulu 9, aproximadamente agora 2 milhas para Capseiro no 7. Pés para a Borra de São Paulo. Relativo, Kilo Papa Vitor. O transponder 0124, confia. Confirmado agora, 0124. Ok, 0124, mil pés, Borra de São Paulo. Porta passando o farol da barra. Relativo, motorista vai direto para 252, para Morro. 25 Morro? É, 250, Morro, São Paulo. Autorizado, chama descida. Tem aqui o jeito. Controle para 3223, atinge, mantém 190. O 3283 chama agora Recife, 1245, alterna 1685, 3283. Copiado, obrigado, 3283. No 924, decola 13, controle 120, decimal 8. 08, no 34, boa tarde. Boa tarde. Com o 924, decolagem na sua escuta. 924, saída PUC, 350. Juliette Serra, número autorizado, LS-1015. Autorizado, LS-1015. Manda o filho para fazer, nesta proa do autorizado, subir 2500. Autorizado, contanto que vou direto de China, filho para fazer. Firmo, direto de China, magnética 2500, filho para fazer. Para o solo Salvador. Os 89 prossiga. Prápico Luiz, que pista livre autorizado pouso, vento 110 graus, 110 nossa, ajuste no 05, Prápico Luiz. Chama a Recife agora 1251, alterna 3325, 3314. 51, 3325, boa tarde, 3 a 4. Boa tarde. Prova que Luiz que no solo aos 1 bem autorizado backtrack, reporte pista livre, que Luiz. Papa Luiz que se é, pista livre, vai estacionar ali frequência. Boa. 333, posição 04 para ponto do mesmo. Autorizado, reparte pronto para o táxi no 333. Manda para o táxi no 333. Mantenha a chegada. Está estabilizado no ILS o Juliette Sierra November foi um instrumento. Juliette Sierra November chama a torre 118-95. 118-95, grato. 57 desce para 2000, autorizado ele. Confirmando para 57? Isso, 2000 pés e 2014. 2014, 557. É. Tem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Ajuste 10 no 4 agora. Vou ajustar 10 no 4, nós temos o pouso autorizado na 10. Positivo. Passando o externo agora, baixado, travado e checado, Juliette Sierra November. A bordo, não é isso? Abre. Táxi autorizado para o ponto de espera no 0, Indy Alpha. Quando lá, chame torre em 1895, um bom dia no 333. Indy Alpha, ponto de espera no 0, 1895, 1933, bom dia no 333. Salvador, boa tarde, eu vou chamar 6142, informação papá. 6142, boa tarde. Para Recife. Para Recife, autorizado nível de voo 350. 350 autorizada, rota Peruísco 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 118.95. Seu código transponder 5550, Oceaner 6142. Oceaner 6142, autorizado 350 para Recife via Peruísco. 8, decola 10 com curva esquerda, Puca Aracaju, 1208 controle, 1895 a torre, 5550 é o transporte. Correto, informe para o puxo acionamento e me confirme o portão. Portão 8. Portão 8, obrigado. E conforme o briefing do Cisaéreo para o seu voo local, na cola dando zero com primeira curva à direita, saindo direta em rota para a área. Frequência do controle Salvador em 1208. 14 em 1895, Olympus 89. Pronto para o táxi Olympus 89. Para direito no 21-9. A gente vai livrar na próxima direita, você vai chamar o 219. Afio. Aviso das condições visuais, 1510, ajuste no 04. Controle Salvador, boa tarde, 3192. Então, 3192, essa é a indicação, 3 da chegada da Mari, desça para nível de voo 050. 050, chegada da Mari, você vai tirar de boa na 3192. Então, 3192, mantenha na chegada. Controle, hotel, informa o meu. Autoriza o vara para dentro de Duna. Hotel, correção, hotel, informa o meu. Mantenha na chegada. Mantenha na chegada, Romeu. Ah, ok, Pátio Alfa, Kilo e Pátio 3, está aqui com o sinalizador. Web 5857, completa a final, chame torre 11895. Oi, muito boa tarde, objeto 5857. Objeto 5857, complete aproximação, informa a pista livre, número 1 para pouso, vento 120 graus, 109, ajuste 1014. Ok, avançando, pista livre 5857. Alfa Tango Tango, SP1, identificação autorizada, chegada Aman, reporte para descida. Título 3, decola 1-2-6, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, bom, 1-3-3-3, abraço, abraço. Até mais, novo. Objeto 5857, pista livre, tem autorizado pouso, 1-2-0 graus, 1-0 graus, 1014. Salvador, boa tarde, gol 1-3-3-3. Gol 1-3-3-3, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Saída da El, acelera 360, gol 1-3-3-3. Quero solo. Nós não estamos avistando nenhum sinalizador aqui, nós vamos parar do lado do Bravo X-8 aqui na posição 2. Ok, gente, se o senhor vai se deslocar para esse setor, eu vou comunicar em fraero aí para ver se alguém apareça aí para sinalizar que deveria estar aí no setor, ok? Eu vou informar via rádio que não há ninguém aí para o senhor então, ok? Prossiga aí para o setor aí aguardando, ok? Não corte os motores não, caso ele reposicione a aeronave, ok? Tá ciente, tá descendo lá da caminhonete agora, acho que vai posicionar a gente. Muito obrigado. Nada.